dia 27 de dezembro, cheio de avião e redenção. É nóis, Pedro! Um beijo ardente como o sol, seu abraço quente é o meu lençol. O tempo aqui não passa sem você, um custe o que custar, espero. Quando te encontrar, só quero paz pra vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu querer sempre ter você, amor, do meu lado, seja onde for. Tudo que você sente a me ter, eu também sinto amor como você. E o resto ao tempo vai dizer. Sushi amigo é bom demais, adoro amor que a gente faz. Você é especial, nossa virou carnaval. Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você. O nosso amor vai de bis, anda morre sem raiz. O bom mesmo é amar, muito prazer. My name is Xandavia, cadê o DJ? E o resto ao tempo. Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Você é especial, possa vir o carnaval. Com você é nota 10, eu tenho igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. O nosso amor perde bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais, adoro amor que a gente faz. Você é especial, possa vir o carnaval. Com você nota 10, só tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Wagner, o nome dele é Glauco Maia. Glauco Maia, Hipermelo Ômega 3. Meu coração precisa disso. Dia 13 de janeiro, Canoa Quebrada. O comandante vai navegar.